quatro pneus por essa mulher. Aceito ciúme, aceito defeito, aceito o que ela quiser, só não aceito a cabeça dela deitada em outro peito. Ela deixou seu cheiro impregnado no meu colchão, ela deixou esse ilhaço, saudade no meu coração. Só tem uma coisa que ela não deixou, foi de deixar de ser meu amor. Ela é meu amor, meu amor, meu motivo de beber, o meu motivo de sofrer. Ela é meu amor, meu amor, meu motivo de beber, o meu motivo de sofrer. Ela é meu amor, meu amor, meu motivo de beber, o meu motivo de sofrer. Ela é meu amor, meu amor, meu motivo de beber, o meu motivo de sofrer. Ela é meu amor. E com vocês, o embaixador do Fluxo. Vem pra cá, meu amigo Devinho Novaes. Fala, meu parceiro Lucas Aragão. É o Fluxo de Fluxo, bebê. Ela deixou seu cheiro impregnado no meu colchão. Ela deixou esses laços, saudade no meu coração. Só tem uma coisa que ela não deixou, foi de deixar de ser meu amor. De beber, meu motivo de sofrer. Ela é meu amor, meu amor, meu motivo de beber, meu motivo de sofrer. Ela é meu amor, meu motivo de beber, o meu motivo de sofrer. Ela é meu amor, meu amor, meu motivo de beber, o meu motivo de sofrer.